you in the summer to my heartbeat sound. We fell in love as the leaves turn brown, and we could be together, babe, as long as skies are blue. You act so innocent now, but you lied so soon. Pra todo mundo se abraçar, pra todo mundo se agarrar, pra dançar coladinho. Quero ver, vai! Pode ficar aqui, sou eu quem vou partir. O que a gente construiu não é preciso dividir. Bora, pessoal! Pega a primeira dama, dona Débora, e mete ficha nessa. Bora ver agora, bora ver. Te garanto, vai, vai. Mas o amor. O empresário Alan Correia também tá com a gente no Dinho. Hoje um tempo em relação a nós dois, depois decidimos um... Meu parceiro DJ Bruninho Show! Espero. Chega aí comigo, maninho! Não feliz. Se o nosso amor se acabar, eu de você não quero nada. Pode ficar com a casa inteira. Astronave também! Um grande abraço pra vocês! Eu e o nosso cachorro. Se amanhã a gente se acertar, tudo bem. Mas... Obrigado, meu parceiro DJ Fernandinho, também pelo carinho, maninho. Posso beber? Valeu mesmo de coração, garoto! E até ficar no soro. Mas dessa casa eu só vou levar meu violão e o nosso cachorro. Cheguei simultaneamente com o Bob. Meu cachorro me sorriu latindo. Minhas malas coloquei no chão. Eu voltei. Os nossos terroristas, eu vim aqui ao lado. Oh, alô, Potiguar, CDC! Anastácio! Quase nada se modificou. Acho que só eu mesmo mudei. Eu voltei. Aqui. Olha meu primo Rico. Um grande abraço pra você. Ele tá aqui com a gente no ladinho, meu irmão. Não te esconde aí, né? Embaixo das asas do águia, meu irmão. Eu voltei. Ele é a primeiríssima dama. O Alexandre também tá aí, não tá? Toda essa galera que está nos acompanhando aí o final de semana todo. A maior festa do ano está chegando. Sábado, dia 21 de novembro, no Hangar. Aniversário da empresa Pop. Prepare-se. Prepare-se.